14 de dezembro de 1968. O deputado Márcio Moreira Alves pronuncia discurso onde se defende da solicitação do ministro da Justiça para que o Congresso dê licença para processá-lo. A causa? O pronunciamento feito às vésperas do dia 7 de setembro, em que teria insuflado estudantes e mulheres de militares a se posicionarem contra o governo.